O dia 2 de outubro na história. 1807. O príncipe regente de Portugal, Dom João, assina a proclamação aos brasileiros em que lhes envia seu primogênito Dom Pedro e lhe concede o título de Condestável do Brasil. 1991. Um carregamento de madeira despachado em Manaus escondia 430 quilos de cocaína, interceptados pela polícia do porto de Leixões, em Portugal. 1992. Ao reprimir uma rebelião, policiais militares abrem fogo contra os presos do pavilhão 9 na penitenciária do Carandiru, em São Paulo, matando 111 detentos na versão oficial. 2003. A Petrobras encontra óleo de alta qualidade comparável ao árabe no litoral do estado do Espírito Santo. 2009. Rio de Janeiro vence Madrid e sediará Jogos Olímpicos de 2016. Esses são os fatos que fizeram o dia 2 de outubro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.